.09, autorizado final e ele é sexo e pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no localizador, leve 5809. localizadora AB5809. AB5809, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, obrigado. sétima quadro, cruza o 180 para o 150. Golno 7 quadro, boa noite, sessão na identificação. Espira 2000 pés, QNH 1007, voa Duna. 2000 pés, 17, voa Duna, 97, no quadro. Muito boa noite, voo 606, cruzando 1970 a 1150, com a Brava. Voo no 606, só na identificação, desce 3000 pés, ajustando 07, voa Duna. Para 3000 pés, ajustado no 07, na Pro de Duna, voo 1606. Gol no 714, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado no X-Ray 714. Oceania 62,